3601, nós estamos com 117 a bordo, alternando galeão, 3:50. Gente, tá ligado? Passa até a ponta de espera da 10, quando lá, 118, tá 5 ilegal no 01. 895 no pronto, tá ligado? 301, linha decola 10, vento 30 graus, 069. Decola, 301. Piaçan, Mike Yankee Serra, na ponte, na posição número 13. Prossiga. Solicitar autorização da 13 para a posição número 10 do pátio principal já contactado com a Israel. Seguinte, da posição remota 13 para portão 10, autorizado. Confirmação é Sam, Mike Yankee Serra. Seguinte, Mike Yankee Serra, autorizado. Obrigado. Sinal, passando estela, baixar para baixo. Na 063, foi autorizado no 0, 130 graus, 059, Senegal no 0, no 1. Sim, pouso na 063. Falou no 0, libera direito, Alfa Juliette, estação 9. 9. Afirmo. estabilizado a distância. Será na 972, com autoridade pistão no 0110 graus, 049, que legal no 011. No 011. O solo está funcionando ou vai ser com a senhora até o estacionamento? Comigo até o estacionamento. Obrigado. Portão 05 autorizado, chama ataque. Portão para passar. ficar aqui. Mantenha a posição do projeto de freio perguntando. O fiscal de pátio pediu o senhor fazer um 180 na posição e voltar lá pro começo do pátio 3, próximo àquilo. Ele já tá com a sinalização lá. Então, beleza, então volta mais. Parte principal Índia, ponto de estrela no zero, chama pronto, CNH 1011. Tá, Índia, ponto de estrela no zero, chama pronto, 1011, é 1012. Como decolagem autorizado no 0080 grau 039. Espera decolagem. Espera decolagem. Ryanair 6251, decolador 31, controle 119, destino 35. 3935, 6251, obrigado. Alô Salvador, aqui é o Azul Alpha, X-Way Alpha. Prossiga. Alpha X-Way Alpha, pede autorização de reboque do Pátio 3 para a posição 2 do Pátio 1. Pátio 3, posição 2, Pátio 1 autorizado, chama na perna. Ok, chama na perna. Salvador, copia Papa Romeo Oscar, November Oscar. copia Oceanográfica, Nova Aliança. Copio, prossiga. Bom dia. Minha autorização para reboque da aeronave no pátio 3, para a posição 5 do pátio 1. Pátio 3, posição 5, é Oceanográfica, Nova Aliança. Oscar, isso? Positivo, Oscar, Nova Aliança. Sim, já tem um reboque da Azul que iniciou no pátio 3. Prossegue com o número 2 e chama o termo. Ok, muito obrigado.